Hello, hello, hello, você está na Rádio Sense. Porque o microfone, eu sempre tenho uma grande atração pro microfone. Vai lá, rapaz. Você está na Sensolar, tudo bem? Este próximo bloco tá bem divertido, hein? Vai ter Shampoo and Sasha, Kaiser Chiefs. E pra começar, Down Pen, You Don't Love Me.

incrível o balanço meio gingado dessa balada do Kaiser Chiefs, né? De 2005, You Can Have It All. Aí você me pergunta o que essa música tem a ver com as outras duas, que eram bem semelhantes entre elas, entre si. Eu te respondo, nada. É que na realidade, há muito tempo já, eu estava ouvindo as minhas músicas no Shuffle. Tinha um conhecido sistema para smartphones, né? O Android. E ele tocou a Down Pen, que foi a primeira do bloco, e na sequência tocou You Can Have It All. Então, as duas primeiras, eu e nós aqui, a equipe da Sense, fizemos uma curadoria, mas a transição para essa You Can Have It All, que é uma música de certa forma, até tem a ver, porque é gingada também, né? Essa foi o shuffle do Android que fez a curadoria para nós. E, bom, então teve aí You Can Have It All do Kaiser Chiefs de 2005, antes Sean Paul and Sasha. Eu acho irresistível essa música. Sean Paul and Sasha Schmitz com I'm Still In Love With You de 2002. Putz, eu acho bem legal esse som, viu? Nossa, foi clássico, né? Fez sucesso, tocou assim, absurdamente, né? O clipe era meio esquisitão, mas, meu, era muito legal. É muito legal a música. Até um clipe legalzinho pra época, né? É, bom, e a primeira lá do bloco, magnífica. Ela canta demais. Down Pen fazendo You Don't Love Me, No, No, No. Que é uma regravação de quem essencialmente agora eu não sei. Mas é uma regravação que ela fez. Então era Down Pen fazendo You Don't Love Me, No, No, No, de 1993. Vai participando www.senscast.org/contato para participar ao vivo, www.senscast/hashtag chat, ou então você entra lá no site senscast.org, baixa um pouquinho, já vai aparecer o chat, que graças aos meninos do Libraries Open, foi algo que nós não tínhamos, e eles que sugeriram, e a gente só foi atrás da tecnologia para disponibilizar para vocês. É um canal muito bom. E nas mídias sociais, curte lá nossa página www.facebook.com/sigasens, twitter.com/sigasens, telegram.me/sigasens, tudo @sigasens. É o MaxTab, me despeço deste bloco e agora fiquem por aí, porque já vai entrar outro com muita música boa, tá ok? Até já! Porque o microfone, eu sempre tenho uma grande atração pro microfone. Vai lá, tá, tá. Muito bem.